está chegando aqui, ó. O inconfundível. Vou me sentindo carente, tu nunca mais me ligou. Bateu saudade da gente, num quarto botando terror. Saudade da quicada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente, falando inocente. Bota vai, bota vai, bota vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai. Portal do Arrocha. Em nome da Auge Music e Doripa Produções. Atualizou de novo. Não tem jeito. Tchau, Rodrigues. Nada, vai assim, ó. Tô me sentindo carente, tu nunca mais me ligou, por que será? Bateu saudade da gente, num quarto botando terror. Assim, ó. Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente, falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, num ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Jaldo Rodrigues. Jaldo Rodrigues ao vivo. Toma mais uma, papai. O inconfundível.